Olá, olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição, neste caso a primeira edição do Antena Web Show, aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para 4 de novembro de 2013. Sou eu, Carlos Bonaparte, quem está no comando desta emissão, e assim será de segunda a sexta. Uma emissão que hoje poderemos considerar como a emissão número 0, se assim quiserem. Vai ser uma emissão de apresentação da nova grelha de programas do canal 1 e da Antena Best. Pela primeira vez desde 2 de agosto de 2013, aliás, peço desculpa, de 2010, sem o canal 2. Um canal que esteve nativo durante mais de 3 anos e que fechou portas. Já vou explicar porquê. Deixe-me só dizer-lhe que fizemos esta grade de programas tendo em conta o nosso auditório, sempre procurando que assim continuemos a agradar, por assim dizer, a gregos e troianos, ou seja, queremos ter uma programação diversificada, queremos ter uma programação cuidada, queremos ter uma programação que os nossos ouvintes entendam a sua lógica, e foi nesse sentido que elaboramos uma nova grelha de programas com os quais vamos lidar agora, de hoje em diante. Acontece que alguns são novos, acontece que outros não ficaram no ativo, acontece também que outros mudaram do canal 2 para, enfim, para os outros dois canais, o canal 1 ou a Antena Best. Mas para já, eu quero dizer-lhe o seguinte, falando do programa, aliás, eu vou fazer o seguinte, vamos para já à música e daqui a pouco eu vou trazer ao estimado auditório, vou começar a explicar um bocadinho como é que vão funcionar, quer agora o grupo Antena Web, quer também o Antena Web Show, que é uma espécie de eclipse total diário, mas com muito mais duração, com muito mais motivos de interesse também. Vamos trazer aqui vários momentos, várias rubricas, hoje não haverá nenhuma, mas vamos trazer aqui várias rubricas que vão permitir ao nosso auditório, certamente, ficar a conhecer um bocadinho mais daquilo que vai ser o grupo a partir de agora e o que é que poderão também esperar deste Antena Web Show. Para já, vamos a Portugal é Sexy, música que aqui nos é trazida pelo Belito Campos, música animada. Logo depois, a Tatiana, És um Amor. Ainda por vir também a Ana Portugal, que nos vai trazer Dançar no Arreal. São três músicas que são todas elas animadas, com ritmo. Atenção, porque o Antena Web Show vai ter uma componente importante de música portuguesa, não apenas, mas também e sobretudo. Para já, ficamos então com estes três temas. Vamos à música, arrancamos com Melito Campos e Portugal é Sexy! Portugal é sexy! Sonia Portugal Lange, é sexy. Fátima Lopes, sexy. Daniela, Portugal é as tantas outras. Portugal é sexy. Portugal e as mulheres mais bonitas. Portugal é sexy. Portugal é sexy. Torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. música a tocar. Na multidão encontrei o teu olhar. Piscaste o olho e fiquei enfeitiçada, assim meio baralhada, com o coração a bater. Pisca, não pisca, caminhaste para mim. Sinal de dança, é claro que eu disse sim. Encosta bem para saber o que é dançar, apertados a roçar e a sentir o que é bem bom. Hoje de noite vou dançar no arraial. Roça, roça, não faz mal, dá saúde ao coração. Aperta agora que eu até estou a gostar. Quando a música acabar, tu tens que tirar a mão. Hoje de noite vou dançar no arraial. Roça, roça, não faz mal, dá saúde ao coração. Aperta agora que eu até estou a gostar. Quando a música acabar, tu tens que tirar a mão. Hoje de noite vou dançar no arraial. Roça, roça, não faz mal, dá saúde ao coração. Aperta agora que eu até estou a gostar. Quando a música acabar, tu tens que tirar a mão. Hoje de noite vou dançar no arraial. Roça, roça, não faz mal, dá saúde ao coração. Aperta agora que eu até estou a gostar. Quando a música acabar, tu tens que tirar a mão. Hoje de noite vou dançar no arraial. Roça, roça, não faz mal, dá saúde ao coração. Aperta agora que eu até estou a gostar. Quando a música acabar, tu tens que tirar a mão. E estamos de volta, ouvintes, depois destes três temas. Vamos agora passar um bocadinho à explicação do que vai acontecer a partir de agora. Ora, então, vamos por partes, vou falar-lhe... vamos por partes, começar primeiro o que é que aconteceu com o Canal 2, para que os ouvintes percebam desde logo o que é que aconteceu e por que motivo é que o Canal 2 fechou portas tão abruptamente. Era suposto, aliás, nada fazia prever, mas a verdade é que o Canal 2 ficou inviável. Vou explicar porquê. António Abnor está a trabalhar com todas as produtoras com as quais estava. Por decisão própria, abandonamos o barco de algumas das produtoras com quem trabalhávamos, seja por parceria, seja por afiliação. Para todos os efeitos, eram programas que nós aqui retransmitíamos e, num dos casos concretos, com quem chegamos a trabalhar, a fazer parcerias, e, portanto, ficamos desde logo... enfim, ficamos desde logo... Como é que eu posso dizer... limitados, mas desde logo um bocadinho, enfim, limitados, não no sentido de que, bom, agora fazemos parcerias, estamos limitados, mas no sentido daquilo que se veio a revelar depois. Ora bem, acontece que muitas destas produtoras, e eu, vocês vão me desculpar, eu não vou estar aqui a dizer nomes, é um feito, mas também não vou estar a dizer coisas que não são. Ou seja, o que acontece é que muitas destas produtoras, neste caso, as produtoras com quem nós deixamos de trabalhar, são, na sua totalidade, do Brasil. E eu acho muito positivo o trabalho que se tem feito, mas também é certo uma coisa. O facilitismo é um grande traidor, no sentido de que o facto destas produtoras terem vários programas à nossa disposição fez com que acreditássemos nelas. Acontece que, como os ouvintes que acompanharam o Canal 2 poderão ter testemunhado, muitos destes programas eram abusivamente repetidos. Imaginem que eu agora tinha aqui um programa musical, só mesmo para dar um exemplo, por exemplo, sei lá, o Alma Lusa, por exemplo. O Alma Lusa, que é um programa que nós temos aqui, teve várias edições, mais de 100 edições. Imaginem que o Alma Lusa teve, por exemplo, 104 edições. E dessas 104 edições... sei lá, 40, 45 eram repetidas. A única coisa que eu fazia era cortar datas, não é? Para que não ficasse a data, não é? Eu cortava datas da primeira emissão e repetia as vezes que eu quisesse. Podia às vezes incluir uma ou outra fala, mas a sequência era a mesma, não é? Ora bem, era isto que era feito, mas é que na maior parte das vezes nem nova fala era incluída. Era tudo assim. Repetia-se o programa, está feito, ora que bem que eu sei fazer. Sou um grande artista, faço muitos programas, ou tenho muitos programas e tudo mais, na maior parte repetidos e sem qualidade. Uma das vezes que nós falamos com uma das produtoras, a resposta que nos foi dada foi algo como: este programa é bom, é de música antiga, não é feito porque é executado várias vezes por semana, não são feitas muitas versões do mesmo. mas, aliás, nem há, nem haveria por que as fazer, porque são músicas antigas e, portanto, o programa continua a ser muito bom. Pois é. Agora, a forma como é dito aos nossos ouvintes, aliás, a forma como é dito, neste caso, à Antena Web, era que o programa era novo. Portanto, todos os dias havia um programa diferente, uma edição diferente, o que não era, na realidade, o que acontecia. Acontece que o Canal 2 foi apresentando ouvintes, acontece que o Canal 2 foi baixando as suas audiências a níveis quase históricos, que bem que fomos a tempo de parar antes disso. E quanto mais produção externa tivemos, mais perdemos, ao contrário do que podíamos imaginar. O que é que acontece? Acontece que o Canal 2, ou seja, nós cortando parceria ou afiliação com estas produtoras, para terem uma ideia, bastou duas produtoras para causar grandes fendas na nossa programação. E por isso mesmo, porque continuamos a preferir a qualidade e não a quantidade, decidimos que o Canal 2 iria fechar portas. Não por uma questão, aliás, não por uma questão de a produção externa, não sei o quê, mas porque há outros programas e há aqui programas novos. Nós hoje tivemos uma estreia, desde já, no Canal 1, que foi o Maurício Fares. Vamos ter amanhã outras estreias, amanhã ou quarta-feira outras estreias, de produtoras que continuam a trabalhar connosco, de forma honesta. E o que eu quis dizer foi, nós podíamos ter mantido outros programas, ou seja, ter retirado uns programas e ter colocado outros no Canal 2. Só que o que acontece é que, para terem uma ideia, nós somos pessoas deste lado, muitas pessoas entenderão algo como, bom, isto, enfim, são amadores, não, enfim, mas há uma coisa que dentro desta casa se faz, que é profissionalismo acima de tudo. Não é ao mais alto nível, mas é acima de tudo. E, portanto, entendemos que, por um lado, a qualidade e depois, sim, a quantidade, ou seja, quanto mais e melhor, melhor, mas primeiro, quanto melhor, melhor. É essa a nossa máxima. O que é que acontece? Acontece que nós podíamos realmente ter feito isso, só que havia outros programas. Reparem, era impossível nós conseguirmos numa semana ter a noção exata de todos os programas, porque são várias produções externas, e há muitos anos, desde que esta casa abriu portas, praticamente, desde 13 de fevereiro de 2010, que há programas de produção externa. E, portanto, reparem que iria ser muito complicado darmos conta de todas as coisas. Era impossível. E, portanto, para não prejudicarmos o Canal 1 e a Antena Best, assim a direção desta casa decidiu fazer. Fechar portas do Canal 2. As portas vão continuar abertas para o Canal 1, vão continuar abertas para a Antena Best e vão continuar abertas para a Antena Live. Mas, para o Canal 2, as portas fecharam-se. Não que nós não desejamos ter um dia outro canal de produção externa, ou com base na produção externa. Seria ótimo, porque permitiria também à produção interna ganhar outras asas, que hoje também não tem muito como ganhar, porque o Canal 1 e a Antena Best não assentam em produção interna ou externa, mas sim numa temática. São canais que, de certa forma, acabaram por ter que se tornar temáticos. O Canal 1, por exemplo, não tem programas de condução, aliás, a parte de um ou outro, mas a regra não é essa. A regra é que os programas tenham informação, tenham elaboração de conteúdos. Por exemplo, não é? Antes não era bem assim. Antes era mais com um canal mais em base da produção interna. Tivesse ela a temática que tivesse. E o mesmo acontecia no Canal 2. Tivesse a temática que tivesse. Nós tínhamos aqui programas com muita informação, que se vão meter na grelha do Canal 1. Mas também tínhamos outros que vão passar para a Best, ou então vão sair, que seriam programas sem locução, até em vários casos. Ou então com locução, mas uma locução muito simples, portanto, sem grandes floreados, sem grandes informações. Portanto, agora o Canal 1 e a Antena Best assentam em objetivos diferentes, mas antes de explicarem por menor o que é que vai acontecer ao Canal 1 e depois o que é que vai acontecer à Antena Best, eu quero deixar-lhe mais algumas melodias. Agora vamos ficar com temas vindos do estrangeiro e, para não perdermos o ritmo desta emissão número 0 do programa Antena Web Show, vamos ficar com Rihanna, Only Girl in the World, Lady Gaga com Judas e também a música da, ou a versão da Diane, agora fugiu-me aqui o nome da intérprete, Losing My Religion é como se chama a música, já não vou dizer como é que se chama a intérprete, mas de outras formas é por Diane que começa o nome da intérprete. Peço desculpa, tinha aqui as músicas e fugiu o nome da terceira, ou o nome da terceira artista. De todas formas, vamos ouvir estes três temas. Começamos com a cantora dos Barbados, Rihanna, ela que até tem um novo tema, mas vamos ficar com Losing My... aliás, com Only Girl in the World, a música da Rihanna. With my the cultural sense, I just weaken the attack. Judas is me in the fence, to where he'll come the next time. I wanna love you, but something's pulling me away from you. Jesus is my virtue, and Judas is the depois deste momento musical, Dire Frampton com Losing My Religion. Ficaram para trás outros dois temas, como já também tive aqui a oportunidade de dizer, nem mais nem menos que Judas de Lady Gaga e também Only Girl in the World da Rihanna. Mas não, ouvintes, então falando do que aquilo que é o canal 1 da Antena Web, vamos por partes, vamos precisando pelo canal 1 E depois do canal 1, depois da minha explicação, e se há a seguir mais uma sequência musical, a única coisa que mude, digamos assim, no canal 1, o canal 1, como é lógica, produção interna, sempre foi procurando desde logo inovação, ou seja, conteúdos, ou pesquisa de conteúdos, mas é que agora há uma diferença. É que a produção externa é aceita de igual forma no canal 1, desde que ela tenha também o mesmo objetivo. Ou seja, a elaboração de conteúdos, desde que assente na radiocomunicação, é esse o nosso primordial objetivo dentro do canal 1. Até à semana passada, enfim, até às últimas emissões, enfim, de há pouco tempo, a prioridade era que fosse produção interna. Desta vez, assim não acontece, a prioridade é que seja realmente... Aliás, nós tínhamos aqui alguns programas que eram de produção nossa, ou seja, eram da casa, apesar de terem parceria, por exemplo, a Máquina do Tempo, não é? Era um programa que não apostava assim tanto na radiocomunicação. Não é? E tínhamos aqui produção externa, mas de forma essencial o que interessava mesmo era um canal de produção interna, que apostasse muito na produção interna. Bom, o que acontece é que agora a produção externa é vista de igual forma no canal 1, mas tem que assentar obrigatoriamente naquilo que é a radiocomunicação. Esse é o nosso objetivo, por isso é que o Maurício Faro está connosco desde ontem, ou desde hoje, desde ontem, isto já sou efeito a pensar na hora passada, desde hoje, está connosco desde hoje, e tem então essa sintonia da radiocomunicação, esse feeling da radiocomunicação, por isso é que também trouxemos, já era uma ideia, concretizou-se com estas mudanças, trazermos o Maurício Faro para o nosso canal 1. E então, temos aqui, isto é apenas um exemplo, Maurício Fares, e portanto, o canal 1 aposta mais nesta radiocomunicação. É um canal que tem também um serviço informativo mais justo. Nós tínhamos os programas informativos semanais, que de certa parte acabavam por não ser muito precisos, como era o Na Desportiva, como era o Ciência e Logia, como era, enfim... Quando no fim descobrimos até que há matéria para se quiséssemos fazer um jornal diário, não apenas sobre desporto, mas sobre qualquer um dos outros temas, ou só sobre Portugal, ou só sobre ciência, enfim, o que quiséssemos. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, é então o canal que aparece na radiocomunicação, e eu vou dar um exemplo da programação, por exemplo, para segunda-feira. Ora... Vamos começar pelo princípio, Hora Zero, já que ouviram, Hora Zero, então o canal que, aliás, um programa que aposta também na radiocomunicação, Falo Convosco, Uma Palavra Amiga, onde a música tem um papel de acompanhamento, mas não um papel, digamos, principal. Às 3 da manhã, o Clube do Pijama, que é, sem dúvida, um programa mais soft, mas ao mesmo tempo é um programa que, enfim, também não poderia ser muito mais delicado do que isto, porque é pela madrugada. Às 4 da manhã, há o Rancho do Caipirão, é certo que é mais um programa da música... tem um papel predominante, mas há o propósito dos bons dias e, portanto, há um acordar suave, não é? Às 6 da manhã começa a cultura com o Old Time Radio, que aliás é um programa que já existia, tal como a Hora Zero, já existia. E às 8 da manhã temos a Hora da Misericórdia, um programa que é, por uma parte, religioso, por outra parte, que aposta forte na radiocomunicação. Às 8h30 mantém-se o Girassom, ou seja, o Girassom que passou do Canal 2 para o Canal 1. Ele mantém-se na grade de programas por dois motivos. Ou por três motivos. Primeiro, porque é um programa que também suaviza, dá uma certa... permite respirar durante um bocadinho, tanto com a radiocomunicação. Por outro lado, é um programa de origem do Canal 2 e é uma espécie de preservação da memória do Canal 2. E, por outra parte, também a música portuguesa. Portanto, são três motivos que acho que são importantes para manter este canal, este programa agora no Canal 1. Às 8h30 da manhã, das 8h30 às 9h, às 9h o Maurício Faro, como já poderão perceber, um programa que também aposta bastante na rádio e comunicação, e às 10h é tempo de ficarmos com o Antena Web Show, que durante 3 horas vai trazer várias rubricas. Não acontece hoje, pelos motivos que já te expliquei, mas vai trazer, a partir de amanhã, várias rubricas. Nem todas iniciarão nesta semana, é um facto, mas sim, acontecerá especificamente isto. Vamos trazer várias rubricas, vou falar sobre elas daqui a pouco, mas digo então que é um programa que aposta, como já sabem, então, na radiocomunicação, essencialmente. Dá para perceber hoje e vão perceber com o tempo que não é apenas hoje. À 1 da tarde há o programa Fado Maior com a Joana Santos, que é um programa que não tem, já cá estava também na rede, né? Já cá estava no grupo. É um facto que é um, portanto, um programa que aposta mais na música, é um facto, mas música de um género específico. Portanto, ela é mais temática, mas tem ainda assim o acompanhamento e a possibilidade dos ouvintes participarem no programa. Portanto, continua a ser uma forma de participar no programa. Temos também, à 1h30, o novo acto, que é um programa de teatro, ou seja, mantém-se esse programa na grelha, e o programa é especificamente um programa que, portanto, enfim, não tem música, é teatro, é radiocomunicação. Não tem, é porque eu digo radiocomunicação por vários motivos, e o principal é porque a maior parte destas peças, destas radionovelas, são precisamente feitas para rádio, ou adaptadas para rádio. Portanto, estamos todos igual para igual, enfim, vamos todos assistir à mesma coisa. Por muito que se goste de televisão, estas peças, da forma como elas estão, não estariam adaptadas para a televisão. Não foram feitas para televisão, foram feitas ou adaptadas para a rádio. Às 2 da tarde e às 2h30, dois programas que também estavam no Canal 2 e que apostavam forte na rádio e comunicação, e curiosamente até os dois seguidos. Às 2 da tarde, o Dominante d'Histoire, que é um programa, enfim, um programa francês, portanto, um programa, mas onde a radiocomunicação é o papel principal. No Dominant d'Histoire fala-se muito da história dos últimos 2000 anos, como é lógico, não só da França, mas também um pouco de todo o mundo, seja por uma religião, seja por uma, enfim, por um evento, por uma personalidade. O que interessa mesmo é que são 2000 anos de história e que nós aqui vamos trazer a revista neste espaço que é, então, o Dominant d'Histoire de France Radio Internationale. De referir que todos os programas que passaram no Canal 2 não vão repetir no Canal 1. Vamos continuar a seguir, porque há muitos capítulos, vamos continuar a seguir aquilo que, portanto, vamos continuar a seguir o que estávamos a seguir no Canal 2, né? Retoma, passa agora para o Canal 1, mas retoma, ou seja, continua, não volta atrás, é por aí, não volta atrás. E temos também às 2h30 o programa Clayton Aguiar. Para quem conhece o programa no Canal 2, e eu sei que ele tem alguma audiência, já se aperceberam que é também um programa que aposta forte na rádio e comunicação, como aliás muitos dos programas da rádio Estúdio Brasil que nós aqui aproveitamos, portanto, aliás, já vão até perceber porque é que eu digo isto, porque há muitos programas da rádio Estúdio Brasil no Canal 1. O Clayton Aguiar é um dos exemplos, como já também falei aqui do Maurício Fates. Às 4 da tarde há o Mundo Sertanejo, mais um dos que nós aproveitamos para o Canal 1. Era mais um dos que estava no Canal 2, passa para o Canal 1. O Mundo Sertanejo, que é um canal, que é um programa que, mais do que trazer a música sertaneja, o Diego Valadar aposta também muito na rádio de comunicação. Fala muito para os ouvintes, especifica até que ouvintes e de que rádios, e não é segredo nenhum que este é um programa de produção externa, portanto não há aqui nenhum segredo nesse sentido. E se os nossos ouvintes quiserem também serem falados, pois muito bem, escrevam para o Diego Valadar, escrevam para o programa, ouçam o programa, participem e vão ver que também vão falar de vocês e da Antena Web. Eles participam. E o Diego Valadar é extremamente amigável com os ouvintes. Ele também tem entrevistados, às vezes tem entrevistados no programa, o que faz com que a rádio comunicação assuma, portanto, ainda de forma mais vincada, um papel importante, onde a música tem um papel de acompanhamento. Às 5 da tarde, o Saúde com Beleza, que também ele acaba por ter uma, portanto, também ele acaba por ter um papel importante, porque é um conteúdo inovador. E, enfim, onde a música, que também existe, acaba por ter também um papel secundário. Ou seja, seguimos no mesmo caminho. Seja tarde, retomamos com Nas Voltas do Globo, um programa que, enfim, já sabemos, já cá estava na grelha, e é um programa que aposta na radiocomunicação. Enfim, tem música, mas continuamente para acompanhar. 6h30, há Os Nomes das Canções com o Nuno Miguel, mantém-se. E o programa acaba por ser original pelo tema, porque todas as músicas têm nomes de pessoas. É só por isso, mais nada, só mesmo por isso. O programa tem essa particularidade e é o suficiente é o suficiente para, ainda que não sendo, ainda que a rádio comunicação não assuma aqui um papel principal, tem realmente originalidade deste conteúdo. 7 da tarde, durante 7, mais um que vai pelo mesmo caminho, também já cá estava na grade, não vou falar muito sobre ele. 7:30, As Rapidinhas na Brasa, que é um programa que também não vou falar muito sobre ele, porque, enfim, mas também já sabem mais uma vez que não aposta, nem sequer tem músicas, assim como acontece com o Panorama Agrícola, não é? E às 8, o Ainda Não É Informação. O programa existiu em tempos apresentado pela Sara Freixo, serei eu agora quem o vai conduzir, que vou trazer durante essencialmente 15 minutos notícias várias, de vários aspectos, em várias vertentes, e vai permitir ao nosso auditório ficar mais a par do que acontece no mundo de uma forma mais imediata. Ou seja, se há uma descoberta científica, por exemplo, não vai saber de quinta a quinta. Vai saber ou naquele dia ou no dia a seguir. Porque vai haver um antenão de informação que diariamente, de segunda a sexta, traz este espaço aos nossos ouvintes. Entretanto, traz esta informação aos nossos ouvintes. Entretanto, às 8:15, há o que já sabíamos, o Vivendo com Otimismo, com o Lorival Lopes e Edith Petioni. E às 8:30, há o Café Brasil, que a partir de agora vai estar connosco de segunda a quinta, e não apenas às terças e quintas. O programa vai estar sempre das 8:30 às 9, de segunda a quinta-feira. É como quem já conhece o Café Brasil, é um programa que continua a apostar sempre na rádio comunicação. Tem música, mas ela serve, e neste caso específico até, meramente como papel de acompanhamento, ou de intervalo entre uma intervenção e outra, se até assim preferirmos. Às 9, Romantismo no Ar, com Ricardo Teodoro, já sabemos, o programa mantém-se desde 1 de março de 2010, não é? E às 9:30, o Época dos Descobrimentos, que também assenta acima de tudo na radiocomunicação. Para fechar a programação no Canal 1, às 10 da noite, há o Subcave, que estava no Canal 2 e que era um dos programas de produção interna. Aliás, o Subcave que realmente esteve... Portanto, o Subcave, como é que eu posso explicar? O Subcave é um programa que, basicamente... ele acaba por ser não tanto pela radiocomunicação, e é um dos casos em que isso acontece, não tanto pela radiocomunicação, mas pela elaboração de conteúdos. É um bocado o que acontece com o Sul com Beleza, mas aí também há mais radiocomunicação. O Carlos Cruz não é muito radiocomunicativo, vou chamar assim, ou seja, não fala muito porque é de intervenção, aliás até é bastante breve, mas ao mesmo tempo dá em pouco tempo informações concisas, diretas, concretas. Realmente é um programa que, aliás, era líder de audiência no Canal 2, mudou para o Canal 1 porque o Canal 2 fechou portas, porque era o programa líder de audiências no Canal 1, no Canal 2, peço desculpa. Cá está, porque sendo produção interna, também permitia aos ouvintes do canal uma maior aproximação face ao locutor, face ao Carlos Cruz, que então se estreia no Canal 1 esta noite com o programa Subcave, por assim dizer, até porque o Carlos Cruz já conduz os P70 aos domingos. E pronto, e fecha-se assim mais um dia, ou neste caso será assim que se vai fechar o primeiro dia de programas no Canal 1. Ora, e agora vamos ficar com... três músicas, já que aqui falei precisamente enfim, no Canal 1 e na música ainda, e vamos começar por os Tênis, grupo, uma dupla neste caso, de, enfim, do Louisiana, a reação do Louisiana, e a verdade é que, enfim, tem músicas muito interessantes. Uma delas fez muito sucesso, chama-se Take Me to Heaven, e nós vamos conferi-la nesta edição. É uma música de um género mais alternativo, já que falei no Subcave, vou aqui trazê-la, não é? E depois vamos ficar com outros dois temas, de outros dois géneros. Vamos ficar... O Tenen é assim muito diferente, digamos assim. Scene of the Crime, música nova dos Placebo, que é alternativo, mas mais rock, digamos assim. É mais bro rock, não tanto para alternativo. E depois vamos... ficar com um outro tema que dá pelo nome de Waiting for Superman. É novo tema dos Daughtry. Enfim, já que estamos nesta onda do indie e do rock, vamos ficar por aqui durante alguns minutos ao som destes três temas. Daqui a pouco volto e vou falar-lhe da mecânica do canal, aliás, da Antena Veste. Mas antes de regressar, depois do Waiting for Superman, haverá um pequeno intervalo para que os ouvintes possam também respirar um bocadinho E, claro, um intervalo que vai trazer... vai trazer já os nossos reclames atualizados. Portanto, o que se mantém, mantém. O que não se mantém, ou terá a seu tempo publicitário, porque infelizmente o tempo que tivemos foi muito pouco, ou então já tem, e irá então aqui ser automaticamente colocado para que os nossos ouvintes possam ficar a conhecer alguns dos programas que vamos aqui ter. Deixe-me só dizer, não deixar mais uma informação: a grelha de programas está atualizada. Quem quiser pode ir a canal1.radioantenaweb.info. Tem no menu programas, aliás, no menu tem o link programas, ou programação, para ser mais específico, e a partir daí tem automaticamente a grelha para todos os dias, tanto de segunda a domingo, do canal 1. Portanto, tem aqui já uma porta aberta para ficar a conhecer todos os programas de todos os dias, todos os horários destes canais. Digo todos destes programas, digo todos os dias, todos os horários, porque, por exemplo, no caso da Hora de Misericórdia, é apenas um detalhe, o programa vai para o ar às 6 da manhã, aliás, às 8 da manhã, de segunda a sexta, mas ao sábado e ao domingo mantém o mesmo horário de antigamente, ou seja, às 10 da manhã. Agora sim, vamos à música Take Me to Heaven, os Tennis. Eu volto já. There's nothing left for me. There's nothing left for me. So far as I can see, there's nothing left for me. As a child I was told, we all possess a soul. And one day when I'm old, I wish I'd been more bold. All my mistakes, imperfections, they make me long for a place where they can't overtake me. There's nothing left for me. There's nothing left for me. So far as I can see, there's nothing. gave to your wants. No contrition from me will you get. No submission till dilettante. Watching the taxi driver, he pulls away. She's been locked up inside her apartment 100 days. She says, yeah, you're still coming just a little bit late. He got stuck at the laundromat washing his cape. She's just watching the clowns roll by and they spell a name like Lois Lane, and she smiles all the way she smiles. She's talking to angels, counting the stars, making a wish on a passing car. She's dancing with strangers, falling apart, waiting for Superman to pick her up in his arms, yeah. In his arms, yeah. Waiting for Superman. She's out on the corner

No Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Radionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Japão, Honduras, Himalaias, Everest, França, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Córdoba. O globo está cheio de lugares recônditos e de coisas por descobrir nele. No Canal 1 trazemos-lhe Nas Voltas do Globo, um espaço onde vamos aludir à música e à cultura de uma região, de um país, que certamente não o deixará indiferente. Nas Voltas do Globo, a cada edição, uma viagem, uma descoberta. De segunda a sexta, das 6 às 6h30 da tarde, no Canal 1. Estamos de volta, ouvintes. Bem-vindos à segunda parte do Antena Web Show aqui no Canal 1 da Antena Web. Pois é, depois de um breve intervalo, e já agora então ficamos com três temas, deixem-me fazer aqui uma pequena correção, porque há pouco cometi uma falha. Sin of the Crime é a música nova dos Placebo, mas não foi essa que ouvimos, foi outra, a B3. Depois ficamos com Waiting for Superman, dos Daughtry, e antes ainda, enfim, ficamos com as músicas corretas, antes os Tennis com Take Me to Heaven. Pois era, o Antena Web Show que está de volta nesta emissão que poderemos considerá-la como número zero, se quisermos ir por aí. É uma emissão ainda que vai falar um bocadinho do que é toda a estrutura agora do Canal 1 e da Antena Best e também da Antena Live. Mas antes vou-vos deixar com música ritmada, com energia. Por exemplo, este tema de Marco, chama-se Terog. É uma música que está a fazer-se sucesso por aqui, pela Antena Web. E também um pouco... Agora na Roménia não sei se está a fazer muito sucesso, mas pelo menos teve um impacto interessante esta Terog do Marco. Para ouvir também nesta edição uma outra música de Elena Gheorghe, um nome que é bastante conhecido. A música chama-se Echo. Esta música chegou a liderar a contagem do Hit List Best Last. Vou falar sobre elas daqui a pouco quando falar da Antena Best. Para já, deixem-me também dizer que a última música é vem da Rússia e chama-se Malotébia, música dos ou das Cerebro. São as três músicas que vamos ouvir nesta edição. Daqui a pouco vou conversar convosco sobre a Antena Best, ou se preferirem, a nova Antena Best. Até já! Doar o clipă lângă mine, mai stai, te rog. Inima mea nu te minte și iar te rog. În noaptea asta fierbinte, mai stai, te rog. Te vreau din nou ca la început. S-a întâmplat urât și mi-a rămas în gând. Vocea ți-am simțit-o în telefon tremurând. Parcă nu erai tu, sigur nu erai tu. Mi-ai zis că n-ar prinde bine o pauză plângând. Refuzam să cred și răspundeam râzând. Dar nu erai tu, știu nu erai tu. Și pe piesa noastră inima trezare, căci am luat-o până în drum și acum doare îmi pare rău. Și mă mint că totul a fost o întâmplare, dar am luat-o până în drum și acum doare îmi pare rău. Se face seara, peste inima mea cade cea mai grea povară. Când nu ești tu, când nu ești tu. Și mă tot bate un gând că iar am dat-o bară. Că-și te văd numai pe tine tot ce mă înconjoară. Dar nu ești tu, eterno misto. Și pe piesa noastră inima presare, căci am luat-o tot în drum și acum doare, pare rău. Și mă mint că totul a fost o întâmplare, dar am luat-o tot în drum și acum doare, pare rău. Canal 1. замки, я буду вспоминать, как горели огни и от любви умирать. Может, рядом с тобой нам было хорошо, что-то там за спиной меня так обожгло. Нежно обними, нежно я опять, мою руку возьми, чтобы вместе упасть. И в объятиях твоих, да хочу я дышать, не могу без тебя и не могу ждать. Я скажу depois de Malotébia, a música então do Das Cerebro. Ficaram para trás também músicas vindas da Roménia. Helena Gheorghe cantou-nos o tema que dá pelo nome de Echo, e antes ainda também esta música de Marco Terog. Pois bem, não foi por acaso que escolhi estas três músicas, é porque elas são o símbolo daquilo que foi durante mais de 2 anos a Antena Best, ou seja, música nova, música recente, música acabada de chegar. E bom, não é que agora mude de todo de panorama, mas a verdade é que as coisas vão mudar ligeiramente. Vamos lá ver. As coisas mudaram. Digamos que o Canal 2 fechou portas. Digamos que há coisas que tiveram que se alterar para que pudéssemos ajustar a produção externa e também alguma produção interna às condições, não é? E então vamos lá à ideia que é agora a Antena Best. Há pouco falei no facto de, enfim, o Canal 1 já não se centra na produção interna, ser um canal onde se aposta, independentemente de produção interna ou externa, na radiocomunicação. A Antena BS tem precisamente o oposto, o lado oposto, que é um canal mais simples, um canal mais acessível. Se os nossos ouvintes não estão com tanta paciência para absorver informação, para que alguém comunique com eles de uma forma mais intensa, pois bem, tem Antena BS, um canal que tem programas na sua maioria com locução, vários também sem locução, mas vários programas com locução e que, efetivamente, vão ajudar a passar bem o tempo, porque têm uma locução mais simples, têm intervenções mais breves, têm uma forma de estar mais descontraída, de certa parte, ou seja, não tão séria, vamos chamar assim. E vou-vos dar um exemplo daquilo que vai ser a programação, por exemplo, para segunda-feira, do canal Antena Best. O Electric Nights, que abre o dia, aliás, como acontece de segunda a domingo, não é? Como já acontecia. De resto, o Suburbital War também se mantém às 2 da manhã. Portanto, o Electric Nights à meia-noite e o Suburbital War às 2. Às 3h30, vamos ter aqui o Serenamente, que é um programa que veio do Canal 2 e que, a partir de agora, então, terá o seu espaço na Antena Best. É mais um daqueles programas que nós mantivemos no ar por uma espécie de homenagem ao Canal 2. Até porque o Serenamente foi o único programa de raiz que esteve, ou seja, desde o princípio até o fim no Canal 2. Surgiram outros mais tarde, aliás, o Nota 7, por exemplo, é um programa de origem do Canal 1, mantém, desculpa, do Canal 2, peço desculpa, passou em maio para o Canal 1, mas mantinha-se no ativo. De todas formas, o único programa de origem, ou seja, que iniciou as emissões a 2 de agosto, o único programa de origem que se manteve precisamente até ao fim foi este, o Serenamente. Decidimos mantê-lo agora com 1h30 de duração. Portanto, Serenamente mantém-se, neste caso, das 3h30 às 5 da manhã. Às 5, olha o Rondance, que passa a ter apenas uma edição diária. Ele tinha duas, uma era repetida, a outra era original, mas a partir de agora terá apenas uma original, de segunda a domingo às 5 da manhã. E às 6 da manhã temos o Central do Sertanejo com Michel Ferracini. Ora, acontece que o Central do Sertanejo é mais um dos programas que vinha do Canal 2, ou que veio do Canal 2, mais um programa de produção externa que se ajusta precisamente a este formato de Antena Best. Ou seja, música sertaneja, até porque nós tínhamos um programa de música sertaneja que fechou portas, não é? Porque era o programa da Target Radius, uma das produtoras com as quais já não trabalhamos, como aliás acho que já deu para perceber, acabou o Target Deluxe, acabou o Target Brasil, etc. Também acabou o Sertanejo Pop Universitário. E, portanto, temos aqui um outro programa de música sertaneja, que, aliás, era conhecido dos ouvintes do Canal 2, agora será dos ouvintes da Antena Best. Quem ouviu o Central de Sertanejo vai continuar a ouvir, certamente, até porque o horário próximo era disponibilizado às 7 da manhã a cada, enfim, a cada dia, agora é às 6 da manhã na Antena Best. Até porque às 7, à segunda-feira, há o Digital Club Mix. Já sabíamos, já o conhecíamos, já se mantém há muito tempo neste horário. Às 8 da manhã já não há nada de billboards nem nada do género. O que há é a hora de ponta, comigo, Carlos Bonaparte, e que durante mais ou menos uma hora tem 12 músicas e não 10 como era antes. Até porque o Hora de Ponta é um regresso, não é uma estreia. E o Hora de Ponta, então, que até já teve duas edições diárias, uma às 8 da manhã, outra às 8 da noite. Desta vez não é assim. Tem uma edição às 8 da manhã e ponto. E o que eu ia dizer era isto. Portanto, tem como é que eu posso dizer? Pronto, tem esta componente de trazer novidades, de trazer músicas que estão a fazer sucesso. Pronto. Aliás, o programa já se estreou. Quem quiser pode ouvi-lo e conferir aquilo que eu estou a dizer também, nesse sentido. Às 9 da manhã há o Moment in Love, mais um que não é regresso. Peço desculpa, mais um que não é uma estreia, é um regresso. E que, aliás, esteve também neste mesmo horário, às 9 da manhã. Saiu depois para dar lugar à contagem da Billboard, mas regressa agora, em definitivo, porque é a produção interna e nós queremos realmente aproveitar este pretexto, digamos assim, para dar mais força à produção interna, seja ela para a Best, seja ela para o Canal 1. É a produção interna, estamos mais presentes com o nosso auditório. Digamos que aquilo que vão ouvindo no Canal 1 e na Antena Best é agora mais exclusivo. Também é verdade. Às 9h30, Livre Trânsito, comigo Carlos Bonaparte, saída há bocadinho do programa para depois fazer aqui convosco o Antenor Show. Livre Trânsito terás na sua esmaga da maioria novidades, músicas que acabaram de chegar à rádio. Hoje, por exemplo, a música que fechou foi a nova de Eminem com a Rihanna, por isso é que eu no princípio do programa falei que havia música nova. Depois, às 10 da manhã, o Mente Indie, que mantém duas edições diárias, só que agora será uma às 10 da manhã e outra às 9 da noite, já lá vamos. Às 11 da manhã mantém-se no ativo, aliás, mantém-se no ativo, peço desculpa, estreia o programa Lembra Dessa, que é um programa que tem uma particularidade, é de música mais antiga, décadas de 90, 80, 70, enfim. O que é certo é que Lembra Dessa é uma estreia, por assim dizer, de uma das produtoras que continua a trabalhar connosco, com sucesso no rádio, com a apresentação do programa do Fernando Medeiros. É um programa, então, como já disse, de música mais antiga. A seu tempo, vão perceber, porque o programa não vai estrear hoje nem amanhã, vai estrear, em princípio, apenas na quarta-feira, mas vão os ouvintes perceber que mecânica é esta tão original do Lembra Dessa. Ao meio-dia, há as 7 melhores. É uma contagem que aborda as 7 mais internacionais. Não há cá portuguesas, é um facto, mas são as 7 mais internacionais que nós vamos aqui conferir. Vamos trazer ao nosso auditório as 7 músicas mais tocadas do dia, até porque, convenhamos, não há pop hits, e portanto vamos trazer aqui aos nossos ouvintes esta sequência, estas músicas, estas 7 melhores. E este programa não tem locução. O Central Hits tem locução. São 3 músicas que vão dar uma energia especial aos nossos ouvintes da Antena Best. É um pequeno programa de 15 minutos, sensivelmente, e que, enfim, vai permitir que passem connosco também um bom momento, que desfrutem dessa sequência musical. O Central Hits, que realmente, enfim, tem esse objetivo de, como se diz, dar um up no nosso ânimo, não é? Até porque depois às 12h40 chega o X-Tudo, um programa que agora começa 40 minutos mais tarde do que até à semana passada, que se iniciava às 12. Agora inicia-se às 12h40. O programa vai até às 13h40, à altura em que chega o Happy Nation. Tudo porque o Pop Hits, como já disse, saiu do ar. Não existe mais na grelha do Canal 1 ou da Antenabest. Enfim, foi uma parceria que, com uma afiliação com a Target Radios, mais de 3 anos e meio depois, acabou. Acontece, e assim aconteceu também com a Target Radios. Bom, o que eu posso dizer é que às 14 horas vamos ter aqui o 14 em Linha. Ele não ficou esquecido, pelo contrário, aliás, o 14 em Linha, que é um programa mítico, porque é um dos programas de raiz da Antena Best, que já tem mais de 2 anos de existência. E, portanto, tem efetivamente este destaque. De segunda a domingo vai ser assim, às 14 horas, o 14 em Linha. Depois, às 15 horas, bem, depende dos dias, à segunda-feira, por exemplo, é o Dance Play, não é? À terça não há nada, à quarta-feira, agora fugiu-me aqui a grade de programação, sexta-feira é o On The Rock, quinta-feira é o 100% Club com o DJ Prodígio, quarta-feira, agora me recordo, é o ABC de Videojogos com o Miguel. Exatamente. Segunda-feira, Dance Play, às 15 horas. Às 16 mantém-se o Agora Now, segunda à sexta. Às 17 mantém-se o Compact Disc, também de segunda à sexta. Às 18 horas vai estrear daqui a um tempo o Play Hits. Com atenção, porque este Play Hits não é o Play Hits da Sucesso no Rádio, que nós nos habitamos a ouvir, mas é um outro Play Hits com o Danny Becker. E este programa tem alguns. É um programa que, apesar de apostar muito na radiocomunicação, tem mais. Como é que eu posso dizer? Tem algumas rubricas pelo caminho. Há o destaque para a Charada do Silvio, que é uma rubrica muito conhecida no Brasil, com algumas piadas muito engraçadas. Enfim, motivos de interesse não vão faltar neste Play Hits, que estreia hoje às 6 da tarde na Antena Best, e que eu convido desde já a escutar. Às 8, mais um programa que foi aproveitado ou retirado do Canal 2, o Forró Brasilis. Não é que aqui não haja radiocomunicação, até existe. Mas o J. Brito Júnior suaviza um bocadinho as coisas também e traz, acima de tudo, música forró. É assim que se chama o programa, Forró Brasilis, e então o forró a fazer parte também da Antena Best. Até porque não se pode perder um género que, digamos, deixaria de ser a verdade de todo, o que não pode acontecer. Temos que conferir ao nosso programa, ao nosso canal e à diversidade. Aqui o que mais, aqui há um equilíbrio muito grande. E já vão perceber porque é que eu faço referência ao equilíbrio. Aqui há um equilíbrio muito grande entre o forró pé de serra e o forró universitário. Vou pedir desculpa aos ouvintes por este som de fundo que ouvem. Enfim, coisas que nos ultrapassam, como é lógico. Bom, mas diziam então, aqui há um grande equilíbrio entre o forró pé de serra e o forró universitário. E depois então temos. Por isso é que. Enfim, como é que eu posso dizer? Às 9 da noite vamos ter aqui um outro programa, mas eu já vos digo. Digo-vos que às 8 da noite então o forró, este forró Brasilis. E nós vamos ter um programa ao fim de semana, que eu vou aqui fazer referência a ele por um outro motivo. Vamos ter aqui um programa chamado Central do Forró, e este sim faz uma grande distinção entre o forró pé de serra e o forró universitário. Mas é um programa tendencialmente mais para o forró pé de serra. São dois programas de dois produtores diferentes, mas o Central do Forró é mais um programa que é aproveitado da Central, neste caso da Central da Mídia, e é mais um do Canal 2. Recente, teve apenas uma edição no Canal 2, mas assim vai então continuar. Ou seja, agora na Antena Best, será um programa de fim de semana. Também lhe digo que... às 9 da noite, repete então a segunda edição do Mente Indie, e às 10 da noite, Falando de Amor, o programa apresentado pelo Fernando Medeiros, portanto mais um da Sucesso no Rádio, e que nós temos aqui como... Enfim, uma produtora exemplar na qual podemos confiar. E um programa que já sabíamos de antemão, porque já havíamos escutado, é um programa de qualidade. E, portanto, temos aqui então um motivo para fechar bem o dia. Com música romântica, não é? Com uma palavra de amor, porque não? Podemos então aqui trazer aos nossos ouvintes uma programação diversificada, uma programação variada e que vai certamente agradar aos nossos ouvintes. É um programa que, apesar de ter essa palavra, digamos assim, não exagera, por entre aspas, na radiocomunicação, ou seja, não quebra a linha da Antena Best. O Falando de Amor é de segunda a sexta, das 10 à meia-noite. E na Antena Best digo-vos desde já também o seguinte: a manutenção do Mente Indie será provisória com duas edições. Se há tempo traremos aqui outros conteúdos, mas para já vamos manter o Mente Indie com duas edições diárias. O ideal é que, tal como o Alô Rondance, o Mente Indie tenha apenas uma edição diária de segunda a sexta-feira. A seu tempo, lá explicaremos aos nossos ouvintes quais programas ou qual edição sairá do ar e que programas poderemos ou não vir a ter. Para já, as duas edições do Mente Indie. Então, marcar presença na Antena Best. Vamos a mais música, vamos a mais sonoridades e vamos a elas então. Adriano Minune com Danisa, e a música chama-se Kutine Viat Samea. E eu escolhi este programa porque, aliás, escolhi esta música, era o que eu ia colocar há pouco, mas não estava aqui disponível. E depois vamos ficar com outros dois temas que eu acho que também são interessantes de ouvirmos, para dançarmos, para nos animarmos um bocadinho. La Bionda com Ia Dada, uma versão de 2006, e também No Mercy com Hello, How Are You. Estas são as três músicas que nós vamos ouvir. Eu espero francamente que gostem. Daqui a pouco vou continuar a falar, neste caso, o que é que será o Antena Web Show, que foi coisa que ainda não falei. Achei que era mais importante falar da especificidade dos canais. Mas antes disso ainda vou falar de alguns programas que ficaram de fora, para além das parcerias que acabaram, e vou também falar, nem mais nem menos, de programas que têm apenas uma edição semanal, e portanto são, acima de tudo, aos fins de semana, e que transitaram do Canal 2 ou do Canal 1 para a Best. Ou ao contrário, ou seja, programas que se mantiveram na grade, mas que mudaram de canal. Não apenas de horário, mas sim de canal. Algumas curiosidades, por assim dizer, para que os ouvintes não pensem que, por exemplo, programas como o Central do Axé saíram. Não, isso não aconteceu. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Para já trago-vos a Adriano Minune com Danisa, e a música chama-se Kutine Viat Samea. Kutine viața mea, oriunde aș pleca, te-aș perce și în deșert, nu am ce să regret. Să fim, să nu ne despărțim. Cu tine viața mea, Ouvintes, depois de No Mercy com Hello, How Are You, música então que ouvimos nesta edição do programa Antinove Show, agora vou falar-lhe um pouco daquilo que vai ser, ou melhor, vou começar por falar primeiro do que é que, basicamente, o que é que, enfim, que programas, afinal, o que é que aconteceu a tudo o que estava no Canal 2, ou a maior parte do que estava no Canal 2, vamos por partes, vamos começar por aqui precisamente. Seriamente, está então, no Antena Veste, sem grandes pormenorizações, Rancho do Caipirão está no Canal 1. Enfim, depois tínhamos aqui a Central de Sertanejos, que está... Estou a falar dos programas que poderiam continuar. Central de Sertanejos continua realmente na Antena Veste. O Ligação Nacional acabou na transmissão no grupo Antena Web. Enfim, não há espaço para tudo. Os programas de Domingo de Soir e Cleiton Aguiar, como também já sabem, estão no Canal 1. O Caminho Santo, o Caminhando com Jesus Cristo, aliás, tal como também o Caminho Santo, acabaram. O Caminho Santo no Canal 1 saiu. Foi um dos poucos do Canal 1 que podia ter continuado e saiu. O mesmo acontece com o Caminhando com Jesus Cristo, também, enfim, saiu da grelha. O Forró Brasilis continua connosco na Antena Best, como já sabem, e também o programa, aliás, o programa Saúde com Beleza, que continua no Canal 1. Mundo Sertanejo também continua no Canal 1, Geração também no Canal 1, Noite de Espetáculo acabou, Subcabo, Trânsito também para o Canal 1. Os programas de fim de semana, há muitos que acabam, mas também há vários que continuam. Por exemplo, o programa Manhãs a Leste do Canal 2 não vai chegar a estrear-se, enquanto que, por exemplo, o Cantores do Brasil passou para o Canal 1. Agora vai passar a ser aos sábados, às 13 horas no Canal 1. Posso também dizer, para os ouvintes que acompanhavam este canal, que o Gospel Hits passa também para o Canal 1, às 14 horas, e simultaneamente depois o quarto elemento passa para a Antena Best aos sábados às 8 da noite. Quanto, ou seja, estava neste momento aos sábados às 9 da noite, agora passa para os sábados às 8 na Antena Best e tem apenas uma hora de duração. Quanto ao Geração 90, enfim, era um programa de produção própria, como era, por exemplo, o Nevo e a Máquina do Tempo, também acaba por consequência, mas, aliás, acaba por consequência porque era feito para a para uma produtora e não para exclusivamente para a Antena Web, acabou. Ele começou por ser feito para o Canal 2, foi depois feito para a produtora. Enfim, acabou. Depois também, por não ter essa sequência. Record Chill Out, deixamos de transmitir por enquanto. A seu tempo, o programa irá retornar, assim desejamos. Midnight Jungle acabou, esse sem dúvida também. E o mesmo acontece com outros, com outros vários programas, como por exemplo o Joystick. O Joystick também acabou. O Coração Sertanejo, o Clube do Caipirão também acabaram. Estes programas poderiam continuar, mas não poderão continuar porque não há espaço para tudo, e portanto, mas tudo o que é basicamente produção interna salvou-se. Algumas das curiosidades, por exemplo, o programa Central do Axé passou para a Antena Best. Agora este programa vai passar a ir ao ar às terças-feiras, aliás, aos domingos, peço desculpa, às 3 da tarde. Ele estava no Canal 1 a passar às 16 horas de cada quarta, agora às 3 da tarde na Antena Best, a cada domingo. Que é até um horário mais ajustado e um dia mais ajustado, já que o programa mais se reporta ao fim de semana. Posso dizer-lhe também que a Central do Forró foi um programa novo, tal como o Euro Êxitos Latinos. Dois programas novos que passaram então a fazer parte do Canal 2. Como o Canal 2 acabou na semana seguinte, porque não era suposto que isso acontecesse, como o Canal 2 acabou na semana seguinte, pois é, estes dois programas vão passar para a Antena Best às 13, aliás, às 13 e às 17 horas, se a memória não me atraiçoa. Às 13 euro, aliás, peço desculpa, Central do Forró não. Central do Forró aos sábados às 11 da manhã e depois sim o programa, enfim, o programa Euro Êxitos Latinos, domingos às 13 horas. Eu não disse há pouco, foi uma falha minha, mas tal como acontece no Canal 1, a programação da Antena Best está já disponível também neste endereço best.radioantenaweb.info, no menu link programação, e aí encontram então toda a informação respeitante aos programas. Não há nenhum que não tenha página, portanto terão sobre todos eles informação 100% atualizada. Conto-lhe também que a Antena Live vai retomar as suas atualizações na próxima semana. O mesmo vai acontecer com as contagens, que vão regressar apenas no dia 11 de novembro. E, portanto, só a partir daí é que a atualização da Antena Live e as contagens voltarão então ao ativo. E é então assim que vamos seguindo nesta edição. Daqui a pouco vou falar-lhe sobre o que é que será o programa Antena Web Show, mas vou para já falando-lhe também das músicas que vamos ouvir já de seguida. Vamos voltar à música portuguesa, que sem dúvida não podia deixar de ser. para ouvirmos, por exemplo, Madalena, a música do José Malhoa. Ainda para ouvir também nesta edição do nosso programa, desta edição zero, por assim dizer, da Onda Web Show, vamos ficar com a música de Marco Paulo, Um Amor em Cada Porto, e também, ainda como não poderia deixar de ser, uma música que eu acho fantástica e que dá pelo nome de Um Homem Também Chora Quando Ama. A voz é de José Reza. É assim que seguimos nesta edição do nosso programa Antena Web Show, aqui no canal Onda Antena Web. Como uma deusa, teus olhos cintilantes ao luar. Sem te conhecer, eu quis logo saber qual o nome de tão lindo olhar. Ao ver o teu corpo de sereia, nessa noite calma e tão amena, acabei por me render quando fiquei a saber que o teu nome era Madalena. Madalena, estou louco por ti. Madalena, és tudo para mim. Do teu nome eu fiz um poema a pensar em ti. Em ti, Madalena. Madalena, estou louco por ti. Madalena, és tudo para mim. Do teu nome eu fiz um poema a pensar em ti. Em ti, Madalena. Nunca conheci ninguém assim. Tudo, tudo em ti tem magia. Eu que nunca escrevi, só de pensar em ti, sou capaz de escrever poesia. Consigo ser poeta e ser amante. Contigo eu conseguirei ser tudo. Ficarei a teu lado para sempre apaixonado pela mulher mais bonita do mundo. Madalena, estou louco por ti. Madalena, és tudo para mim. Do teu nome eu fiz um poema a pensar em ti. Em ti, Madalena. Madalena, estou louco por ti. Madalena, és tudo para mim. Do teu nome eu fiz um poema a pensar em ti. Em ti, Madalena. A pensar em ti. Em ti, Madalena. Madalena, estou louco por ti. Madalena, és tudo para mim. Do teu nome eu fiz um poema a pensar em ti. Em ti, Madalena. Este é o canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. O sol aparece rondando pelos telhados. Certeza de noites tão negras como o passado, que não me deixa o momento e me obriga a recordar. Cerrando os olhos eu penso que estou a sonhar. Tu vives comigo, és a minha sombra ou sorriso. Amanhã, quem sabe, tu serás o sol que eu preciso. Dizem que o mundo é pequeno para quem está aí namorado. Eu que busco a primavera, vivo desolado. O amor em cada porto, coração aberto, sonhos para queimar. É a história repetida de quem pede à vida o que não quer dar. O romance em cada dia e a vida vazia em cada anoitecer. Dia a dia uma viagem, coração selvagem que me faz sofrer. O querer desmedido que não tem sentido é cansaço. A ambição que tento não cabe no tempo ou no espaço. Por isso canto a ironia do sonho desencontrado. O amor de quem eu queria foi-me recusado. O amor em cada porto, coração aberto, sonhos para queimar. É a história repetida de quem pede à vida o que não quer dar. O romance em cada dia e a vida vazia em cada anoitecer. Faz sofrer. Um amor em cada porto, coração aberto, sonhos para queimar. É a história repetida de quem pede à vida o que não quer dar. Um romance em cada dia e a vida vazia em cada anoitecer. Dia a dia uma viagem, coração selvagem que me faz sofrer. Chora quando ama. Eu choro se não estás ao pé de mim. O homem também chora quando ama. Que culpa tenho eu de ser assim? Eu gosto de ti, tu sabes bem. Tu és o grande amor da minha vida. Só tu, só tu, só tu e mais ninguém me faz chorar, oh minha querida. Eu sempre na vida ouvi dizer que era vergonha um homem chorar. Só tu, só tu, só tu deves saber que eu choro simplesmente por te amar. Um homem também chora quando ama. Eu choro se não estás ao pé de mim. Um homem também chora quando ama. Que culpa tenho eu de ser assim? Um homem também chora quando ama. Eu choro se não estás ao pé de mim. Chora quando ama. Que culpa tenho eu de ser assim? Os filmes que vimos mão na mão, as músicas que dançamos tão juntinhos. Só tu, só tu, só tu, minha paixão. Não me faltes agora com carinhos. Se choro é por sentir que o teu amor, sem eu saber porquê, quer ir embora. Só tu, só tu, só tu deves saber que é por ti, que é por ti que eu choro agora. O homem também chora quando ama. Eu choro se não estás ao pé de mim. O homem também chora quando ama. Que culpa tenho eu de ser assim? O homem também chora quando ama. Eu choro se não estás ao pé de mim. O homem também chora quando ama. Que culpa tenho eu de ser assim? Ai, que culpa tenho eu de ser assim? E já cá estamos ao auditório, bem-vindos a mais uma intervenção do nosso programa. A penúltima desta edição, número 0 do Antena Web Show. Nós vamos agora ficar com... enfim, vou falar finalmente do que é que vai ser já a partir da manhã o programa Antena Web Show. Vai ser o seguinte, e porque eu não gosto de me alongar muito em termos de... Enfim, não gosto de redundar muito, vamos lá então, de forma concreta, àquilo que vai ser o programa. Ora bem, o programa de novo show vai ter, primeiro vai ser uma espécie de equilíbrio diário do nosso canal. Assim se deseja, assim se almeja, vamos esperar conseguir este objetivo. O programa terá várias rubricas, terá vários motivos de interesse, e vamos a eles porque são vários, dentre os quais está a boa música e música portuguesa essencialmente. Não apenas, mas essencialmente. Vamos por partes. Vou começar pela música portuguesa, que será naturalmente muito fruto da colaboração da Antena Web com as editoras, enfim, que falam connosco, por assim dizer, não é? Que nos enviam realmente os seus trabalhos, e nós vamos conferindo estas mesmas novidades, vamos trazendo aqui aos nossos ouvintes. E depois há toda uma série de rubricas que vão dando um dinamismo ao programa, que assim, enfim, que nós desejamos que cresça e que, enfim, também gostávamos de contar convosco. Mas vamos lá então a este dinamismo traduzido em rubricas. São elas Guia dos Astros, que basicamente é o horóscopo e que trará aos ouvintes diariamente a previsão astrológica para os 12 signos do zodíaco. O produto é feito no Brasil, é da Central da Mídia, mas serve para todos aqueles que estão também aqui em Portugal, como é lógico, um pouco para todo o mundo, não é? E todos aqueles que seguem este zodíaco. No mundo da fama, é um momento dividido em 5 partes, nós vamos conferi-las a pouco e pouco no programa, mas é um espaço onde vamos ficar a conhecer as novidades do mundo cor-de-rosa, por assim chamar. Mais um produto da Central da Mídia. E depois também temos aqui diariamente a rubrica Poetas com o Luís Gaspar. Esta rubrica Poeta já existia no De Par em Par e terá como principal objetivo dar a conhecer um pouco mais da nossa literatura, sempre declamada pelo Luís Gaspar. O Minuto de Saúde é um espaço que terá, como é lógico, como já há muito tempo, a colaboração de João Marques, que nos fala todos os dias sobre um problema. Há um tema por semana e durante um dia vamos dedicando um bocadinho a esta saúde, falando um bocadinho sobre os vários problemas, às vezes com a ajuda da Ordem dos Médicos ou da Ordem dos Nutricionistas e por aí adiante, mas sempre com conteúdos que acabam por ser também eles elaborados pelo João Marques. Isso não acontece, ou vai continuar a acontecer, de segunda a sexta, portanto já a partir da manhã vamos ter o Minuto de Saúde com o João Marques. Leitura em Dia é um espaço produzido pela Rádio Universitária do Minho, também já estava presente no programa Estação Central, que aliás é um dos que também termina. E o Leitura em Dia então trará aos nossos ouvintes nem mais nem menos que uma abordagem a um livro, uma abordagem a um escritor, de notar o seguinte: o programa vai ter aqui uma exibição de, portanto, com 2 semanas de delay, para assim dizer, ou seja, passa na Rádio Universitária do Minho e daqui a 2 semanas é transmitido no programa Antena Web Show. A informação é dada deste ponto porque poderão aqui haver datas no. Poderão aqui haver datas no, no, nestas rubricas. Eu vou, ao longo do tempo, também deixando essa nota, mas fica desde já o sobreaviso aos ouvintes que escutam esta primeira edição do Antena Web Show. A música do dia é um programa que arrancará, um espaço que arrancará brevemente, não para a semana, mas arrancará a outra altura, brevemente também, que nós vamos falar aqui, portanto, de, basicamente, uma música, uma informação muito breve sobre ela. Uma música que faz parte do álbum X, cantada pelo cantor Y, foi lançada em 1900 e alguma coisa, e portanto vamos conferir então esta música, ou 2000 e alguma coisa, enfim, como seja, e ficaremos então a conhecer, ou seja, todos os dias aqui teremos uma sugestão para o nosso auditório. Assim, pelo menos, vamos almejando, não é? Estamos também a trabalhar nesse sentido. Esta é uma das rubricas que não se vai iniciar para a semana, mas iniciar-se-á até ao final do mês de novembro. Quanto ao Pensamento do Dia, já era um clássico do Rádio à Tarde com a Joana Santos, que vai regressar então com o Pensamento do Dia aqui para o Antena Web Show, e esta rubrica arrancará no próximo dia 11, ou seja, na próxima segunda-feira. E então vamos trazer aqui aos nossos ouvintes nem mais nem menos que esta mesma ou estas mesmas rubricas. Digo também que vamos ter ainda mais alguma coisa, porque isto é um Antena Web Show com muitas horas de duração, 3 horas diárias, onde temos muitos motivos de interesse, como já disse. Mais um deles é a Justiça em Cena, uma radionovela que inova porque basicamente fala de justiça. É uma radionovela que não tem princípio, não tem fim, já vai em 136 capítulos, e cada semana passa-se algo diferente. Há uma abordagem à justiça, ao direito, não apenas no Brasil, embora esta novela seja produzida pela Rádio Justiça e enfim, cedida às afiliadas da Rádio do Brasil, da qual nós nos orgulhamos de ser uma afiliada, e realmente, pronto, realmente esta, pronto, realmente esta rádio novela marcará também ela presença no programa Antena Web Show. É uma novela interessante. Esta semana vai haver, nós amanhã vamos ter uma edição especial porque vamos ter dois capítulos. O mesmo acontece com o Minuto de Saúde, vamos ter dois episódios. O mesmo acontece com o Minuto de Saúde e com todas as rubricas que seguem uma sequência semanal. Não acontece com o Guia dos Astros, não acontece com o Mundo da Fama, nem com os poetas, nem com a rubrica Poetas. Leitura em Dia também não. Música do dia também não, Pensamento do dia também não, até porque não arranca esta semana. Portanto, para já, à parte desta Justiça em Cena e do Minuto de Saúde, vamos ter uma edição perfeitamente normal. Quanto a estes dois espaços radiofónicos, estas duas rubricas amanhã terão duas edições. Enfim, porque hoje não há nenhuma, não é? Mas está aqui nenhuma sequência. Temos também a Palavra de Fé. Temos também a Palavra de Fé, portanto, que é uma. Já existida na Estação Central. E é uma mensagem para todos aqueles que querem, de alguma forma, precisam, de alguma forma, desta palavra para ter um incentivo extra no dia. O Antena Web Show traz, então, esta palavra de fé com o padre Gil Vander Moreira, que, então, trará aos nossos ouvintes esta palavra de fé. Ainda para conferir também o Dr. Pimpolho, um espaço animado, como já, aliás, há muito tempo que ele não era aqui transmitido. Mas, agora sim, o Dr. Pimpolho, então, a fazer parte, a partir já da manhã, no Antena Web Show. E nós vamos conferi-lo também nesta edição do programa... aliás, vamos conferi-lo já amanhã nestas edições do programa... do programa Antena Web Show. Doutor Bimbolho, um resultado da produção de Filipe Xavier, que tem agora também uma produtora. Resumo de imprensa e o Boletim Meteorológico. Estas duas rubricas vão andar um bocadinho de mãos dadas, ainda que nesta semana vamos estar um pouco limitados quanto ao Boletim Meteorológico, mas quanto ao resumo de imprensa, não. Quanto ao resumo de imprensa, vamos ter já a partir de amanhã o resumo de imprensa com as principais notícias que fazem o dia de Portugal e do mundo. Vamos ficar a conhecer os principais jornais e eu conto então convosco para, enfim, ajudarem também a fazer parte deste 99 Show, participando com as vossas mensagens, com os vossos e-mails, para o nosso endereço geral.radio@gmail.com. E gostava também de poder trazer aqui aos nossos ouvintes que escutam o 99 Show um feedback daquilo que está o restante público a sentir. Antes de passarmos à próxima sequência musical, deixem-me dizer o seguinte: o programa vai contar também com uma rubrica semanal por dia, ou seja, para além de todas estas rubricas, vamos ter à segunda-feira o Hino aos Hinos, que outrora foi um programa, agora será uma rubrica, será algo mais suave, algo mais soft, algo em que não vamos falar precisamente de um hino, de um país, de um clube de futebol ou de uma organização, mas para já, e seguindo a lógica do próprio programa Hino aos Hinos, será apenas de países que nós vamos ficar a conhecer os hinos e uma breve história sobre o hino, se é possível, pelo menos sobre o país em causa. Terça-feira, o Descobri Sons, que será uma rubrica que se vai basear muito nas gravações de princípios do século XX, finais do século XIX, e vamos trazer então aqui essas mesmas, esses mesmos registros de nós. Poderá também acontecer que tenhamos aqui gravações históricas, discursos políticos, tantas outras coisas que no fundo não podemos deixar cair no esquecimento. Por isso mesmo, estas descobrições então ter aqui lugar às terças-feiras, uma vez por semana então no 99 Show, ou seja, já amanhã. Quarta-feira, o Histórias, que era um programa que já existiu no Canal 1, saiu do ar, é um feito, mas regressa agora em jeito de rubrica, uma vez por semana. É um espaço onde vamos contar pequenas lendas ou contos infantis, narrados, como é claro, pelo grande Luís Gaspar, que vai estando de alguma forma sempre connosco. Portanto, o Histórias, as rubricas, as histórias a fazerem parte também do nosso programa Antenweb Show. Quinta-feira não há nada, sexta-feira há o Momento Infantil. Um momento infantil poderá ter uma história infantil, pequena ou grande, poderá ter uma música ou uma sequência musical, será sempre dedicada não só a nós, quando éramos mais pequenos, mas também aos mais pequenos que eventualmente estejam a escutar o Antenweb Show sexta após sexta. E essas são então todas as rubricas que nós vamos trazer ao nosso auditório. São todas as rubricas que nós vamos trazer aqui. E agora sim, a próxima sequência musical. Vamos por partes. Primeiro, Ana com Sonha Comigo. Logo depois, Clemente com Vais Partir. E por fim, António Calvário com Mocidade. São as próximas... Aliás, eu peço desculpa, enganei-me aqui num pequeno pormenor. Ana, Sonha Comigo. António Calvário, sim, está correto. António Calvário com Mocidade e depois Clemente com Vais Partir. Estas são as próximas três que vamos ouvir. Daqui a pouco chegam as despedidas desta que foi a edição número 0, poderemos dizer assim, do programa Antena Web Show. Vamos à música então com Ana e esta balada Sonha Comigo. Nada mais existe além da noite cada

país. A princesa do quadro que eu fiz. Foste o meu castelo, o meu palácio de brincar. Fantasia de tanto te amar. Mas é sempre assim o meu final de cada verão. Pois termina com uma canção. Tempo que passou não volta mais a recordar. E num carro te vais assinar. Vais partir. Vais partir, vais partir. Vais partir naquela estrada onde um dia chegaste a sorrir. Vais deixar abandonada. Vais partir, vais partir, vais partir. Mas ouvintes, depois de Clemente com esta música Vais Partir, pois é, e ele está certo, porque eu vou mesmo partir. Vou partir, mas não sem antes vos deixar mais 4 temas, esperando que gostem e que esta edição do Under Web Show tenha sido suficientemente esclarecedora sobre como é que funcionam agora as coisas a partir deste momento, a partir deste dia 4, e então vamos, enfim, amanhã vamos retomar então a normalidade também nas nossas emissões do Under Web Show. Vamos ficar com 4 músicas, 2 calmas, 2 mexidas. Primeiro, Micaela, com esta música 7 colinas e uma cidade, e também Pablo Milanes com Luís Represas, ou Luís Represas com Pablo Milanes, e a música Feita e Ceira. Depois, 2 músicas mais mexidas, ainda assim, vá, calmas, os Entre Aspas, com a música que dá pelo nome de Esqueci o Nome das Coisas. Ainda também uma música que eu acho que vale aqui a pena ouvirmos e que dá pelo nome de Tudo Para Te Amar. É Todas a Mais Mexida, pertence aos Santa Maria, do álbum de 1999. Vamos ficar por aqui. Amanhã voltamos a encontrar-nos manhãs aqui do Canal 1 para mais uma edição do Antena Web Show. Vamos à música então, com um forte abraço, despeço-me e com esta musiquinha tão bonita, com esta sequência musical tão bonita, mas esta eu gosto em especial. Micaela, com 7 colinas e uma cidade. Até amanhã! Cidade aguarela que corre. marinas que lembram varinas ali nas esquinas da minha cidade. No Tejo de Prata, nele se retrata Porto Altaneiro, o velho na proa, levando a canoa, e que foi primeiro a fazer do mar o seu doce lar, quando o mar me Porto Altaneiro, o velho na proa, levando a canoa, e que foi primeiro feito mar, oh, de que mar não sonhado vieste tu, feiticeira, aninhar-te ao meu lado. De que fogo renascido, oh, de que lume apagado vieste tu, feiticeira, segredar-me ao ouvido. De